3-0 pode voar PUC? Autorizado. PUC 3-0-6-3. Gol no 982, torre 118-6, bom pouso. 118-6, obrigado, 982. This 583, ready to copy. Okay, clear to Ezeiza, file flight level 340 via Upper Whisk 58. After that, in accordance with plan, departure will be runway 10, right turn, dial departure, after dial, fly heading Leda, intersection, after Leda, fly direct to Sagaz, Sierra Alpha, Golf, Alpha, Zulu, Sagaz, to intercept airway Upper Whisk 58. Departure frequency 119 on decimal 8, and the clock hold 5050. PLS que tem para pista no zero, reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, reportará estado no lote. 3602. Did you understand the first point? Okay, the departure will be Dial, Delta Alpha, Echo Lima, Dial, after Leda, and after Sagaz. That's correct, you are read back and report for push and start gate 10, 10583. That's right, the transponder is 5050. Romeu Oscar, já pronto para iniciar o táxi? Está autorizado de imediato ingresso 17 em pista livre. O Uno, alternando 3325, bom domingo. 251, 3325, gente, ou tá, 3329, bom domingo. Jet 58, Uno 1, vento 110 graus, 10 nós, livre decolagem, pista 10. 1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Tá 3602, corrija o ajuste. 1014. 1014, 3602, pista no visual, vai interceptar o lote. Complete 14, 108 meio, algum pouso, tá 3602. 26, obrigado. Salvador, Eltan 3602, receptando a sinal da 10, 3 milhas por dia terra. Gente, Eltan 3602, chame passando externo com o trem embaixo travado, o ajuste no 0 no 4. Passará o dia terra, 3602. 8-1-1, decolado aos 4-7, chame o controle 19-8. D-19-8, o 5-8-1-1. Controle web 5-8-1-1. Confia? 5-8-1-1 da Webjet, bom dia. Bom dia, 5-8-1-1, contato radar na decolagem, só 360, saída da EL. 360 da EL, 5-8-1-1. Autorizado até 2 mil pés, autorizado a final do ILS X-Ray, Oxalá 6250, reposta estabilizada. 2 mil pés, reposta estabilizada, ILS X-Ray, Oxalá 6250. Direto da EL, 5-8-1-1? 5-8-1-1 pro Ed da EL. Da EL, 5-8-1-1. India Mike Alpha, controle. Prossiga. Tráfego, 12 horas, 6 milhas, mesmo rumo, mesma altitude, também prossegue para amor. Frequência livre para coordenação, bom voo até o regresso. Senhor, dá graça. É o 05, o Luno 982. 05, obrigado. Localizador com a pista vista, Xanar 6250. Xanar 6250, complete o ILS com a torre, 118, meia com pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Xanar 6602, solo 52, já livrou. Agora é com solo, em 121, decimal 9. Solo 209, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 6250. Oceaner 6250, bom dia, livre pouso 10, vento no 40 graus, 10 nós. Livre pouso no 10, Oceaner 6250. Quest 581, chame Recife, 1251, alterna 1325, bom voo. 251, 3325, obrigado. Tchau, Fulito Juliette. Bom dia. É, TGL em Vera Cruz. Sim, a gente está autorizado, então, o voo local, Salvador, Salvador, um sobrevoo TGL em Valença, mil pés, corredores Axé e Caixa Pregos, decola da 17, curva à direita, controle 119, decimal 8, e acione 0151. Vitor Juliette e chame a torre em 18.6 para o acionamento. Bom voo. Tuner 6250, sola 56, livra à direita. Ao livrar, chama 121, decimal 9. Ok, livra à direita, 1219, obrigado. Até daqui a pouco. Alô, TAN 3602, está mantendo posição aqui, está sem balizador e o auxílio luminoso também está desligado. Gente, o TAN 3602, a sua posição permanecerá 07, ok? Aguarde o pessoal de desembarque. É, aguarde. Alô, Salvador, bom dia, o China 6250, livrou nosso instituto. O China 6250. Táxi autorizado, Alfa e Juliette, para o gate 4. Alfa e Juliette para o 4, chama 62, 50. Charlie, toma ingresso no 7, Alfa, Vitor, Juliette. Salvador, cordial bom dia, azul 4427, é a informação Lima, gentileza quando disponível 360 Campinas. Lago, fim de novembro. Este é o 4427 da Azul que chamou? 4427, amigo, é a informação Lima, gentileza quando disponível 360 Campinas. Ok, em dois minutos eu volto com a sua cópia, aguarde só um instante. Me escuta, amigo, obrigado. K1583, clear for push and start, gate 10, report for taxi. O 4427 da Azul, tá pronto pra cópia? Obrigado. Tá autorizado, 360 Campinas, via Peso Zulu 16, até Belo Horizonte, após Belo Horizonte DCT Zanetti, e após Zanetti DCT Mendes. Decola da 10 com a primeira curva à direita, sai no perfil da subida Dael, após Dael, Leda, e após Leda, DCT Bridge, e em Bridge, intercepte a UP Zulu no meia e prossiga conforme a rota. O controle 119.8, acione 5072. Autorizado conforme 360 Campinas, pelo 16 BHZ, BHZ Zanetti, Pirassununga Mendes, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Leda Bridge, interceptando a aerovia, 1198-5072. Correto, azul 4427, chame pronto, no gate 08. Chamado, obrigado. Mike Golf Mike, bom dia, prossiga. Qual tipo de aeronave, confirme? Destino é Salvador, confirme? Destino é Salvador? Ok, depois através de Pituaçu, Mike Golf Mike, mantenha 01 no 4 transporte. Autorizado, alinhar e decolar, 1-7, vento, 1-4, 0 graus, 9-9, Alfa, Vitor, Juliette. Papa Romeo, Índia, vendo Alfa na vertical de Paris e controlou da rotatória. Reposte na rotatória e avistando o campo, Índia, November Alfa. Voltará na rotatória e toca o campo, Índia, vendo Alfa. Landis 583, clear taxi via Ava, Juliet, and Alpha. On roading point, call tower runway. On roading point, call tower on 118.6, adjust altimeter 1014. Okay, 20.1 Zero via Ava, Juliet Alpha, 20.1 Zero, call tower 118.6, and with Kinect 1014, 583. Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Alfa Vitor Juliette, decolado da 17. Alfa Vitor Juliette, bom dia, mantenha as condições visuais. 1 mil pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Hello, tower, Andes 583. Andes 583, clear lineup and takeoff, runway 10, windy 140 degrees, 10 knots. Yes, okay, so 10, Andes 583. Papa Romeo, Índia November Alpha, na rotatória e visual com o campo. Chame Torre, 1186, bom pouso, Índia November Alpha. Para a Torre, 1186, Índia November Alpha. Andes 583, airborne at 10, call now Salvador departure, control frequency 119.8. Papa 98, good day, Andes 583. Bom dia. De November Alpha, intercepta final 17, chame 3 milhas fora. Andes 583, good morning, radar contact on takeoff, climb maintain flight level 340, dial departure, clear direct to dial now. Radar direct dial, 340, Andes 583. Autorizado pouso 17, vento 140 graus, 9 nós, Índia November Alpha. Controle de Salvador, ingressando em Interlagos, Romeu Papatango. Reporte na rotatória, o visual com campo, Romeu Papatango. Superei na rotatória, o visual com campo.